sou vencedor, ativo, não desisto, mentor, na unção total, legítimo, tem que ter visão de águia, acreditar que pode andar sobre a água, o menor vale por 100, o maior por 1000, da batalha, um gadita, nunca fugiu, tem cara de leão, na guerra não se omitiu, perseverou e lutou, a vitória conseguiu, conquistou, assim que tem que ser, mano, valente de Davi, não desiste, vai até o fim, tenho pra mim, almejar, buscar, atingir minha meta, sem dúvida não tem conversa, sou da luz e não das trevas, minha força vem do céu, do mundo não sou réu, sou mentor, minha missão nesta terra é gerar fruto fiel, entrar no covil, resgatar alma perdida, cheia de paradigma, vício, ferida, vidas entristecidas, serão curadas, serão libertas, Jesus é a saída certa, gadita alerta, é hora do combate, tô no apetite de ganhar a cidade, na humildade, em breve, a nação, guiado pelo espírito, não tem mais escuridão, eu vim pra governar e não ser governado, pra liderar e não ser liderado, entendeu? Sou mentor no campo do fariseu, empunhando a espada que Deus me deu. Onde há guerra, ele é a paz. Onde há frio, ele é o calor. Onde há trevas, ele é a luz. É o poder de Deus quem nos conduz. Onde há guerra, ele é a paz. Onde há frio, ele é o calor. Onde há trevas, ele é a luz. É o poder de Deus quem nos conduz. Veio com a cara e a coragem pra bater de frente. Principado e potestade vai fugir da gente. Aqui é consolidador, não temo inimigo. Pelo contrário, vou pisar nesse indivíduo. Vou lutar sem desistir, vou até o fim da caverna de Adulão, valente sair. Eu sou Sadiq, homem de destreza, contra iniquidade, ignorância, soberba. Com ousadia invadirei, derrubarei as fortalezas desse mundo, porque pertenço a outro mundo. Eu sou Sadiq, vou conquistar, por Deus lutar e não há nada pra me parar. Onde vou, o ímpio se impactou, ao Senhor louvou, ergueu as suas mãos e a Jesus se entregou. Se tá no mundão, é necessário nascer de novo. Chega de roubo, tumulto, sufoco, agonia, perca, dano, destruição, hipocrisia, ira e heresia. Chega de viver na brisa, acredita que Deus é a saída pra sua vida. Eu sou Sadiq, firme como a rocha, varão de guerra para pelejar, escudos e lança para guerrear, levantar, ganhar o perdido de Jeová. Sou filho legítimo, ouvi só o som do estrondo do exército, com aspecto de um estrépito. A voz de quem falava no deserto gerou guerra e espetou o coração em ponta de lança. O inimigo quer vingança, ódio amargar sua vida, mas Deus é o doce pra quem acredita, e jamais ele vai te deixar o léu. Jeová é justo, não é cruel nem réu. Eu tenho orgulho de ser crente, a mansidão da pomba com a astúcia da serpente, vai. Onde há guerra, ele é a paz. Onde há frio, ele é o calor. Onde há trevas, ele é a luz. É o poder de Deus quem nos conduz. Onde há guerra, ele é a paz. Onde há frio, ele é o calor. Onde há trevas, ele é a luz. É o poder de Deus quem nos conduz.